puxando M3, 1-2, no solo, 1-4, libera a direita, chame o solo, 1-2-1, no decimal, 1. 1-2-1, no ar, obrigado. Ente no abraço, conhecido no setor de frequência limpa, por favor. estável com 02 nós. Passa o Mike Yankee, decola aos 3:30, 1.500 pés na linha do litoral, controle 1208, tem um bom voo. Trato, 1208, Yankee. Controle Salvador, Papa Romeu, acho que é Mike Yankee, muito bom dia. Mike Yankee, bom dia, mantenha-se em condições visuais, subida para 1.500 pés, confirme o destino. Manda a ti, senhorita. Sim, voe direto Manati, Oscar Mike Yankee, reporte a 20 milhas, afastado de Salvador. Bota afastado 20 milhas de Salvador, Oscar Mike Yankee. 0-0, Papa Hotel Sierra Charme, prefiro. Ainda sem contato radar, prossiga na proa de Paripe, o Hotel Sierra Charlie. Salvador, bom dia, Hotel 3859. Hotel 3859, bom dia, a semi-identificação dessa via chegada Banff para 4 mil pés, reduza para 250 nós, ajuste 10195. Proativo, identificou, desce para 4 mil. Sim. Hotel Sierra Charlie tem condições de informar radião e distância de Salvador? Tem condições de informar radial e distância que se encontra de Salvador? Gente, reporte próximo a Paripe, paciente da área proibida de Aratu. Gente, aguardando contato radar. Sérgio Charlie, confirme seu B. Sim. 1095 decolado aos 38, controle agora 120 decimal 8, tem um bom voo. 208, grato. Salvador, Gol 1095. 1095, contato radar na decolagem, Boa Vista e Dargo 1 para nível de voo 360. Sobezinha para o 360, Gol 1095. Gol 1160, após o TAP, está autorizado Sierra Vita 366, deixa até 4.000 pés. 160, after TAP position, fly Sierra Vita 366, descend to 4,000 feet, QNH 1015. What's the crop that is? Continue down. 3,000, can you please? Negative, 4,000, 4,000 feet, QNH 1015. 4,001015, Roger. Número 138, confirma desce para 4.000. Afirmativo, reduza para 2,209. Gol 1160, it's clear to descend to 2,500 feet. 2,500, Gol 1162. Quem ainda sem contato radar, faça um check no transponder apenas do plot premanente. Serra Charlie, confirme radial de Santos, em Salvador. Sim, era para voar Paris, está próximo a Duna, confirme. A presente voa em proa da CEASA, 075. 2260. Control, go 116, establishment final, runway, 10. Go 1160, contact tower 118, decimal 95. 1-1-8-9, 1-8-9-5, go 1-1-6-0. Antres 859, autorizado procedimento RNAVE em redução para 200 nós. Descida para 2510, reporte passando o Serra 366. Autorizado RNAVE, reduzido, Pomarol 366, Antres 859. Hotel Serra Charlie, confirma que está visual com a pista 17. Hotel Serra Charlie, próximo ao lixão, querida. Lixão para 3 horas. Ok, no pouso em Salvador, Hotel Serra Charlie. Positivo, querido, Salvador. Vá na Ciasa, coordene o pouso na pista 17 com a torre 18, decimal 95. Pista 17, 1895, grave. Torre Salvador, papapá, hotel Serra Cali. Passarei do 2223, mantenha o ponto de espera da 10. Mantém. Papapá, hotel Serra Charlie, o ajuste 10 no 5, confirme intenções? As intenções são 4-4, senhor. É, pista 17. Gente, ingresso final da 17 aguardando autorização de pouso. Gente, tá 5 milhas, senhor. Já na final, a longa distância da final. Estamos no 7. Gente, hotel Serra Tchá. Papá Hotel Serra Charles, na escuta? Na escuta, senhor. Está presente, inicie espera no setor, devido à aeronave na final da pista 10 e aguarde para aproximação. Vadra, Hotel Serra Charles na vertical da Inimar, ele falta. Correto. Zero, for your information, there is a traffic at your left side, a helicopter making hold, the traffic will not interfere with your approach. Clear to land, the runway 10, the wind is 040 degrees, 04 knots. Roger. Clear to land, runway 10, go 160. Azul 4299, decola aos 48, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado, bom feriado. Oi Salvador, bom dia, Hotel 3859. Hotel 3859, bom dia, continue a aproximação, número 2 para pouso, aguarde pista livre. 73849. Hotel Serra Charlie, ingresso final da 17, aguardando o eixo da 17 liberado. 7 final, está presado, senhor, não vai interferir no pátio 4 da ADI, bem aqui no começo. Então prossegue direto pátio 4, reportando solo controlado, vento 050 graus, 05 nós, Hotel Serra Charlie. 7. Muito obrigado. Go 1160 on the ground, that's 49, turn your right and call ground 121, decimal 1. 118-121-1160. E 796, serviço radar encerrado, 60 milhas nordeste do BR de Salvador. Continue subida para nível 170, ingressar na terminal Aracaju, chame na frequência 120, decimal 3. 3859, vento 060 graus, 059, autorizado pouso, pistão no zero. Livre pouso na 10, 3859. Papapá, Hotel Serra Charlie, considero o solo 51, frequência livre no corte, bom dia. Paredo 2223, após a passagem do R2 na curta, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1 no 0. A passagem do meu traço, alinha e manter 1 no 0, paredo 223. No solo 52, direita 1, 2, 1, décima 1. Direita 2, 1, 1, senhor, 3, 2, 5, 9, já. Aparelho 2223, autorizado, decolagem pistão no zero, vento 060 graus, 04 nós. Decolagem, passarela. Sonda 6311, acena identificação dessa via, chega da Bonf para 4.000 pés, ajuste no 0 no 5. Aparelho 2223, decolado 54, controle agora 120, décima 8, tem um bom voo. Controle 1208, passarelo 2223, obrigado. Quatro 299, chame Recife 128 decimal 35, alterno 25 decimal 1. 2835, 35, 1, obrigado. Negativo, secundário 125. 35, 1. 2223. Na tua escuta, passaria do 2223. 120, décima 8. 1208. Controle Salvador, passaria do 2223. Passa 4000 no perfil da Arbor. Passaria 2223, contato radar na decolagem, passa 4510, via saída Arbor 1 para nível 180. Subida para 180 no perfil da Arbor 1, passaria do 2223. Via chegada ponte para nível 050. Alfa, confirme que a aeronave é homologada, instrumento e tripulação habilitada. Acione o transponder 0223. Suba para nível 050, ajuste em Salvador 1015. Autorizada para o Edmar. Aguarde contato radar. Passaria do 2223. Prossiga. Possibilidade de coordenação com o Centro Recife, proa do destino? Mantenha a saída, aguarde. Aguardando, passaria do 2223. Salvador, bom dia, tá? 3179, transfere, 3500, Tael Leda. 3179, contato radar, 3500, autorizado para sair do Tael, ISO 320. Tael 320, tá? 3179. Papapá, Lima, Lima, Alfa, está a 44 milhas, setor sudoeste de Salvador. Atenção para a nível 050 na proa de mar, aguardando a autorização do procedimento. O meu Oscar Mike Yang, prossiga, confirme o transporte estacionado. Mike Yang, troca o transponder para 0224, prossiga em condições visuais, na proa do Parque de Pituaçu. Salvador, TAN 3179, desvio esquerdo, evitar informações, 20 milhas. Gente, 20 milhas, confirme a proa. Foram 90. Gente, reporte ao termo do desvio, TAN 3179. Reportarei. B2223, está autorizado direto do destino. Pro do destino, passaria do 2223. Voo 2171, desça para 4 mil pés, ajuste 10-15. 4.6319. Gente, autorizado descida para 2.500 pés, ajuste 10-15. Autorizado procedimento RNAVE após a posição pelo voo e o servo 366. 2.500 autorizado, 62-631. Lima Alfa, gente, recebo 050 na proa de Mari. Após Mari, prossiga via chegada na proa de TAP. Confirme o procedimento que irá realizar. Gente, aguarde autorização para realizar o procedimento do NDB Zulu da pista na zero. Salvador, TAN 3179, final dos desvios, proa de Leda. Gente. Papapá, Lima, Lima Alfa, autorização para sequenciamento, por via esquerda, proa 025, limite desta proa radial 280, por favor. 3 knots. Make clear, no, clear, line up the runway 10196. Thank you. É zero, bom dia. 9-6-3-1-1 9-6-3-1-1, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 2-9-5 Go 2-1-9-6 Line up and for takeoff, thank you. 1-2-8-3-5, altera no 1-2-5-1, Santa 3-1-7-9, bom dia. Oceana 6311, bom dia, continue a aproximação, Boeing da Gol iniciando rolagem na pista 10, aguarde pista livre. Aguarde. Confirmando, chove na final da 10, Oceana 6311? Ah, pequena garoinha só. Quente. Vamos a 7.5 milhas. Grato. Quente. Na 6311, autorizado pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 049. Livre pouso, Xané. Low 2196, airborne at 10, call now Salvador Departure 120, decimal 8, have a nice trip. Ok, 120, decimal 8, have a nice day, thanks. Separa 510, ajuste no 015. Other departure, good morning to go 2196, passing 1800. Go 2196, with a contact from departure, climb the via dial departure to flight level 360. Climb dial departure 360, 2196. Oi, boa, Chanel 63, 1-2, ponte para fora. Chanel 6312, bom dia, após o Airbus na curtíssima linha, e mantém. Linha mantém, boa, 6312. 2196, clear, direct dial. Direct dial, thank you. Aguarde, ainda mantenha o 050. Vou 21, vou 2171, desça para 2506, ajuste no 095. Desça para 2510, ajuste no 095. 312, autorizado a decolagem, pista 10, vento 090 graus, 059. O 2171 autorizado.